6h39 da noite. Tô aqui fora. Foda-se, essa aqui vai ser de um take só. Se eu conseguir acertar, foi. Se não der, foda-se. Ela me chama, ela quer jogar, brincar de dublê. Você me matar, não quero acordar, me deixa sonhar. Puro pesadelo que me sustenta. Ela me chama, ela quer jogar, brincar de dublê. Você me matar, não quero acordar, me deixa sonhar. Puro pesadelo que me sustenta. Todo final de semana é assim. Ela me chama pra chapa de lean, mas eu odeio, prefiro skin. Dropa um sprite sem prometazinho. Jogando mine, ligo o mic. Ela me pede skin de moonshine. Eu nunca fui fácil, eu nunca fui bobo. Isso é um fato, joga com outro. E ela só quer saber da minha conta. Nunca que vai querer ser minha garota. Ela só curte lean, ela fuma cigarro. Cabelo curtinho, blusa, ele carro. Se tu moscar, eu vou pra outra. Nunca mais que eu vou confiar em outra garota. Tomando suco, sentado, vendo a garoa. Cada bingo que bate é um soco na minha boca. Ela é louca, ela é linda, ela de toca, tanto me pira. Ela me põe, também me tira. Se é real, prefiro a mentira. Ela é louca, ela é linda, ela de toca, tanto me pira. Ela me põe, também me tira. Se é real, prefiro a mentira. Ela me chama, ela quer jogar, brincar de dublê. Você me matar, não quer acordar, me deixa sonhar. Por um pesadelo que me sustenta. Ela me chama, ela quer jogar, brincar de dublê. Você me matar, não quer acordar, me deixa sonhar. Por um pesadelo que me sustenta. Ela me chama, ela quer jogar, brincar de dublê. Você me matar, não quer acordar, me deixa sonhar. Por um pesadelo que me sustenta. Deu certo, porra. Até que enfim, caralho. É o Caco no Beat.